Capítulo 7. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Anani e a Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de suas casas. Nesse tempo a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito: esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 652. Da família de Paate Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.818. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zato, 845. Da família de Zacaí, 760. Da família de Bani, 648. Da família de Bebaí, 628. Da família de Asgad, 2.322. Da família de Adonicam, 667. Da família de Bigvai, 2.067. Da família de Adim, 655. Da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98. Da família de Assum, 328. Da família de Bezaí, 324. Da família de Jora, 112. Da família de Gibar, 95. Do povo de Belém e Netofa, 188. Do povo de Anatote, 128. Do povo de Bet-Asmavete, 42. Do povo de Kiriat-Jearim, Kefira e Beerote, 743. Do povo de Ramá e Geba, 621. Do povo de Micmas, 122. Do povo de Betel e Ai, 123. Do povo de Nebo Ocidental, 52. Dos cidadãos de Elão Ocidental, 1.254. Os cidadãos de Arim, 320. Os cidadãos de Jericó, 345. Os cidadãos de Lod, Adide e Ono, 721. Os cidadãos de Senaá, 3.930. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio, da família de Jedaías, da linhagem de Jesua, 973. Da família de Imer, 1.052. Da família de Pazur, 1.247. Da família de Arim, 1.017. Estes são os levitas que regressaram do exílio. Das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Os cantores da família de Asaf, 148. Os guardas das portas das famílias de Salom, Ater, Talmon, Acubi, Atita e Sobai, 138. Os descendentes destes servidores do templo regressaram do exílio: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezaí, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meída, Arsa, Barcos, Císera, Tamá, Nezias e Atifa. Os descendentes destes servos do rei Salomão regressaram do exílio: Sotaí, Soferete, Peruda, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Atil, Pokerete Azebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 642 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de três sacerdotes: Abaías, Acós e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai, de Gileade, e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram, por isso não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções do sacrifício separadas para os sacerdotes, até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito usando o Urim e o Tumim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria o total de 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel.